Só que não é teste, um, dois, ninguém se mexe. Otários tremem de medo, o som é gangsta rap. O pente tá carregado, o microfone ligado. Cuidado, que o nosso rap é pesado. Isso aqui não é teste, um, dois, ninguém se mexe. Otários tremem de medo, o som é gangsta rap. O pente tá carregado, o microfone ligado. Cuidado, que o nosso rap é pesado. Quem foi da rua conhece bem o proceder. Sua atitude é o passaporte pra vencer. Sem dar vacilo, porque a cobrança é geral. Na caminhada, vou separando o bem do mal. Tem muito mano que se revolta com o sistema. É lamentável, difícil se esquivar da cena. Tamo na arena, matando um leão por dia. Se esquivando da polícia e sua covardia. Abuso de poder e esculacho na pista. Eles usam farda, mas não fazem justiça. E entra ano, sai ano, o poder só corrompe. O povo tá acuado, sem chance, passando fome. Playboy faz homenagem pra quem morreu no atentado, mas se esquece da chacina de Osasco. E cada mano que todo dia acende o cachimbo já foi um pai de família, mas jogou tudo no lixo. Perdeu a esperança nas promessas de campanha. Agora conta os dias passando longe da fama. Que bom seria se a justiça fosse feita, é utopia. Mas meu discurso ninguém rejeita. Cadeia cheia não muda a vida do ladrão. Só alimenta a vingança na mente do vilão. E nessa guerra só vence quem se prepara pra ela. O prêmio dessa batalha é não morrer dentro dela. Isso aqui não é teste, um, dois, ninguém se mexe. Otários tremem de medo, o som é gangsta rap. O pente tá carregado, o microfone ligado. Cuidado, que o nosso rap é pesado. Isso aqui não é teste, um, dois, ninguém se mexe. Otários tremem de medo, o som é gangsta rap. O pente tá carregado, o microfone ligado. Cuidado, que o nosso rap é pesado. Quantas vezes eu escutei o comentário: alá o fish no busão lotado. Aquele otário ontem fez show e hoje bate cartão. Os poetas dessas frases hoje onde estão? Na minha mochila sempre tem um fone de ouvido, meu óculos escuro, minha blusa e sempre o meu livro. Muito rapidamente eu consegui entender porque tanta gente quer se eleger e poder. Entre pequenas fita errada, humilde trapaceiro, ou ser marajá porque a miséria dá dinheiro. E que se foda se depois a casa cair. É notícia hoje, amanhã ninguém lembra, eu vou rir. O advogado de defesa vai usar seu poder de influência, imunidade parlamentar. Prato cheio, humor, rádio e TV criticam, denunciam, ironizam. Você ri, mas não vê, não percebe a gravidade dos fatos. Por isso eu concordo com a frase do verbo pesado. Vou terminar a rima, mas afirmo, porém, a mídia também não fez The Factory de refém. Isso aqui não é teste, um, dois, ninguém se mexe. Otários tremem de medo, o som é gangsta rap. O pente tá carregado, o microfone ligado. Cuidado, que o nosso rap é pesado. Isso aqui não é teste, um, dois, ninguém se mexe. Otários tremem de medo, o som é gangsta rap. O pente tá carregado, o microfone ligado. Cuidado, que o nosso rap é pesado. We'll be right back.